muito mais que real. A instantaneidade e a imensa abrangência do rádio faz dele o principal veículo de comunicação, com credibilidade a passos largos, disseminando sempre boas ideias e trazendo ao público o que é confiável e real. Quem está no rádio se destaca. Uma mensagem da 95 FM. O que era bom ficou ainda melhor. Mais uma parceria e super promoção de aluguel com até 50% de descontos para eventos fechados até junho de 2018 no Itajubá Hotel. Contato 99858-2501. Falar com Tayana e 99142-1082. Falar com Vanessa. Consulte condições de pagamento. Promoção válida até 30 de junho de 2018 para aluguel no Salão do Itajubá Hotel. Aproveite.